YK452, 1210 kHz, 5 kW na antena. Rádio Carioca, Feira de Santana, Bahia. Alô, amigos. Aqui fala Roberto Carlos. E essa é a Rádio Carioca. Fiquem ligados, hein? Meus amigos, eu hoje estou sentindo-me um pouco até além das minhas possibilidades, porque estou aqui recebendo a visita de um companheiro de rádio, Rádio Escuta, de São José dos Campos, São Paulo. Inclusive, está gravando esse programa para levar a fita, para apresentar nosso trabalho lá na emissora em São José dos Campos e levar também a mensagem da Rádio Carioca de Feira de Santana. Meu caro amigo Antônio Ribeiro da Mota, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É um prazer. Ed Ferreira. Exatamente. É um prazer muito grande para mim estar aqui visitando Feira de Santana e principalmente a Rádio Carioca, vendo um trabalho tão bonito e sério que vocês fazem aqui em Feira. Muito obrigado. Você milita no rádio há quantos tempos, Antônio? Há 15 anos, mais ou menos, eu faço um trabalho de pesquisa das estações de rádio brasileiras para a gente montar um livro que é editado na Dinamarca anualmente, que segue em todas as rádios do mundo, sabe? E com certeza a Rádio Carioca está nesse rolo, né? Claro, claro. Ô, meu caro Antônio, eu tenho notado o seguinte, o rádio AM, ultimamente,